Começando o Nerd Patriarca de volta, hoje vamos lançar a segunda parte do podcast sobre músicas de anime Tokusatsu. O que aconteceu? O primeiro podcast sobre músicas de anime Tokusatsu foi o nosso nono. O papo se prolongou bastante, então gerou mais de um episódio. Então não estranhe ele começar do nada, porque realmente é a continuação direta daquele episódio. Então vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Foge, né, cara? Sim. Porque, ó, se você ficar fazendo um trajeto, antigamente as músicas eram feitas pros animes, certo? Sim. Pros animes e pros status. Hoje em dia é mais uma adaptação de cantores pop ou bandas grandes com músicas em aberturas. É verdade. Uma vez ou outra eles colocam até alguma coisa que tem a ver ou compõem, mas a maioria é... O cara pega um artista famoso lá no Japão, coloca a música do cara na abertura e manda bala. É, isso sincroniza, é verdade. Você vê muitas bandas aí lançando singles, e depois que lançam os singles, eles encaixam, né? Ou então, ao contrário, eles usam os animes, os tokusatsu, pra divulgar como divulgação single, né? Dos singles, né? Com e certeza. Isso, é bem a indústria formou um ciclo aí, né? É verdade. Falando nisso, quem assistiu Back Mongolia Shop Squad? Pô, tá muito quem? Louco. Eu. É. Muito louco. Esse não podia faltar, porque é um anime de música, né? É um anime de música, tinha que ter música boa. É o próprio exemplo aí. Esse anime é mais conhecido como Beck. Como Beck, você já deve ter ouvido falar. Não, muito top. O Beck é da hora. Eu tenho certeza que o Ivaldo nunca viu o Beck, porque ele nunca ia assistir um anime sobre cara, uma banda que conheço o Beck da Cracolândia e eu quero a distância desse daí, meu. Não, mas esse anime é muito louco. Eu acho que, não sei, pra mim a primeira música que o moleque tira no violão no meio do show, que é Moon on the Water, assim, eu pessoalmente nunca teria procurado a música pra ouvir. A abertura é muito boa do Beat Crusaders, Hit in USA, né? Ah, pode crer. Made to hit in America. Música... never dreamed before. I'm gonna knock the door into the world of perfect free. You're gonna say your name. I'm gonna get the chance. I thought a chance is far from me. I was made to eat in America. É uma das, é mais uma da lista das queridinhas, né, Everton? É uma na minha lista tá, cara. Na minha lista tá. E da banda original da, na verdade, original da, do anime, eu gosto muito do I Got a Feeling, que é a versão da música do Beatles. Cara, eu acho muito... I Got a Feeling é muito sensacional mesmo. Eu acho. Eles conseguem fazer uma adaptação muito foda dessas músicas. Porque vai entrando, cada instrumento vai entrando numa hora diferente, nossa. Beach Crusaders, a banda que gravou a abertura, gravou todas as músicas do anime, não é? Foi isso mesmo. Eles que gravavam. Não, mas foi isso. Eles gravavam as músicas, faziam a adaptação e colocavam na animação. Então ficou muito louco. Assim, puxando essa pegada aí das queridinhas dos eventos, dos karaokês, eu vou citar uma aqui, que eu acho que vocês matam de primeira, que é a nossa amiga Drives Heidi. do Lark Scale, né? Do Lark Scale. Aquela entradinha, né, cara? Oh, foi histórico, viu? Aquela... Quem lembra do maluquinho empolgado com a música? Como esquecer, né? Tá marcado no coração de todo mundo. Cara, essa música é boa. Lark Scale também é uma banda, puta de uma banda famosa, não só do Japão. O Lark Scale já é uma banda famosa, assim, bem fora do Japão. Ela é bem famosa também. Essa música é da onde? E também tem essa música do GTO. GTO, do Great Teacher. O anime é uma bosta do GTO. GTO é muito louco. O anime é ruim, o mangá é bom. O anime é ruim. Professor safado lá, né? Vocês estão falando de evento? Tem uma que deve estar na lista de algum de vocês, com certeza. É. Eu nunca fui num anime Friends pra quando essa música tocar, a galera não cantar junto. A música é We Are, do One Piece. É. É clássico, ah, One Piece é um anime que eu não vi inteiro e não vou ver. Me recuso a ver esse anime, porque eu não acho que ele é tudo isso pra ter 800 mil capítulos. Puta, high five. Mas We Are é uma música muito foda. É uma música assim, de abertura, caramba, que anima e que faz você querer assistir o anime. Mesmo que você se foda depois, se arrependa pra caralho, você quer vontade de assistir. E aí eu fico, entra a dúvida, né? Será que foi uma música que foi pensada pro anime? Porque ela conversa muito com o espírito. Essa é uma das músicas que eu acho que foi pensada pro anime. Aquela coisa da amizade, né? Sempre citar o companheirismo e, cara, tem tudo a ver com a própria abertura e com o próprio, né, mote da série. É da hora. Eu também acho que não vou assistir o One Piece completo. Eu assisto só as batalhas e pronto. Não sei se eu tenho anos de vida suficiente pra assistir completo esse negócio. Pode crer. Tem decisões que você tem que tomar na vida, né, cara? Vai assistir ou não, cara? Ou a gente forma uma família, né, velho? É isso. Vamos fazer assim, cada um assiste um capítulo. Objetivos na vida ainda. Exatamente. Pessoal, eu quebrei a ordem de novo, aí puxa aí. A gente tá falando dos clássicos que tocavam nos eventos de anime, né? Pô, Haruka Kanata, abertura do Naruto. Pode crer. Me. começa a falar do Naruto, tem música pra caramba, velho. E boas, hein? Só que o Naruto, a gente... Só um minuto. O Naruto, a gente pegou a parte do primeiro anime, né? Que a gente ainda frequentava os eventos. Agora a parte do Shippuden, a gente já não ia mais os eventos. No Shippuden já trabalhava, né? Já confundia droga. Pode ir, era mais vagabundo. Mas uma música do Naruto, o Shippuden, tá entre as minhas favoritas. Eu coloquei uma do Naruto Shippuden. Todos os tempos que a Heroes Come Back, pra mim, é uma das melhores, velho. Eu coloquei. É porque eu acho que essa música é perfeita pra volta do anime. Lembra que foi aquele hype que o Shippuden vai ser adaptado, o Naruto vai voltar. Pode ir. E essa música encaixou muito bem, a abertura é muito boa. Cara, e é muito boa essa mistura que eles fazem com uma pegada de rock, com um pouco de hip hop, né? E aí eu coloco a música eletrônica, fica muito boa essas misturas. Sabe, você sabe qual é, Evaldo? Sei. Não sabe? Toca um pouquinho aí, toca um pedacinho. Let's go. Não, lembrei. O engraçado que pra... que adianta assim, a letra realmente, pelo que eu entendi, encaixa muito bem com a volta do personagem. Tá perfeito mesmo, viu? Não, é muito bom. E com o espírito da época, né? O que o Vinícius comentou, o hype de uma série que tava todo mundo esperando voltar depois de fillers cansativo, a audiência lá embaixo, o mangá mundo, já assim, muito pra gente. Já, todo mundo já leu, tinha lido o mangá, né? Falou, caralho, eu quero ver esse anime. Exatamente. E o Naruto, eu não, me ajuda a refrescar a memória aí, mas eu acho que foi o hype da internet também, a facilidade de você buscar as coisas na internet, né? Sim, então, pô, já pegou essa fase. Isso, então, pô, o pessoal já tinha acesso ao conteúdo quase que pau a pau com o Japão, e aí começou o filler, o pessoal já tinha lido os mangás todos traduzidos aí pelos scanlations, né? E aí começaram a ficar... Ô, Jonathan, sabe o que é engraçado? Diga. Nessa época, vamos dizer assim, nos anos 90 aí, que a gente começava a curtir muito música japonesa. 2000. Era engraçado. Não, anos 90 não, meu filho. Tá anos 90 você acabou de nascer, mano. Não, calma. Anos 90 eu ainda tava jogando peão com meu pai, não ouvi essas músicas. É que eu já cantava música do Jaspion, pô. É que, é bom, desculpa aí, pessoal, mas eu sou velho pra cacete. Aí, não, mas não, a questão não é você ser velho, a questão é que, tipo, saiu nos anos 2000 o bagulho, né, cara? Anos 90, eu acho que um pouco depois, né, eu já comecei a ter o LP dessas porra aí, então peraí. Que o meu pai comprava, velho. Eu vou falar de novo. Deixa eu falar. É que depende do que vai falar. Não, beleza. Não, relaxa. Vê aí. Da hora que, se a gente for lembrar, lá pros anos 2000, que a gente começou a ouvir bastante música japonesa, você entrava, você tava assim no lugar, aí tipo, um tava ouvindo forró, o outro cara tava ouvindo rock internacional. Aí se alguém perguntasse, você tá ouvindo o quê? Você fala, pô, tô ouvindo rap japonês. Cara, mas era muito estranho. Os animes, eu gosto de rock demais. Só que escutar outros estilos musicais, eu comecei muito por causa de anime. Sim, verdade. Tipo, eu gostava muito de rock, mas aí tinha um rap, um hip hop legal numa abertura de anime, eu escutava. É verdade. E expandiu, apresentou outros ritmos, né? E expandiu o gosto, né? O anime puxou a gente pra isso. Olha, desculpa que ele tá dando pra justificar o fato de ele frequentar os forró da vida hoje. Não, mas não tem nenhuma abertura de anime em forró, pelo menos eu não conheço. Não, tem sim, fizeram a versão do Naruto aí em forró. Eu quero você. Coloca aí, por favor, alguém coloca um pedacinho aí. Segui, busquei, acreditei, corri, posso ver pra onde vou. A noite já chegou. No fim, eu só o que me faz questionar no momento é o seguinte: essa música foi traduzida e ele adaptou só o ritmo, ele criou a letra. Pegou a abertura em português. A Naruto teve uma abertura em português. Pro SBT, se eu não me engano. E aí ele com isso eu não lembrava, você teve uma abertura em português. Sim, sim. Esse cara é gênio, ele adapta Dragon Ball. Cara, eu vou no próximo show dele, São Paulo. Eu já fui em dois, cara. Muito bom. Eu sei muito forró. Então, assim, a música do Blitz. Eu vou pedir umas dicas pro Raul. Por falar em... Oxi, Shirin no Hana, muito bom. Por falar em... Cara, não, mas só pra terminar o Naruto, porque eu acho que o Haruka Nata é uma música do primeiro, né? Certo, primeiro Naruto. Que tem música pra cacete. Mas ela e Gol são do as Gol... carro-chefe do Naruto. São as músicas do Naruto. Lembra daquele encerramento, Vinícius, que eu acho que é da primeira temporada? Eu acho que eu sei qual que é. Uma pegada bem triste, assim, uma música bem leve e tal. É legal pra aqui, caramba. Por favor. Eu acho que o nome da música é Wind. Wind, né? Era da hora que passava o sentimento do Naruto naquela fase do anime, né? Que ele se sentindo excluído, querendo ser aceito e pau, pau, pau. A choradeira dele pelos cantos. Mas a música é boa. Legal. Parece que a Shakira é japonesa, gente. Pelo amor de Deus. Fazendo o gancho com o que o Vince tinha falado da mudança dos estilos, que a gente escutava muito rock, né? E a questão de escutar outros estilos, uma das músicas que abriu esse caminho é a primeira abertura do Bleach, né? Asterisk, que é um estilão bem próprio, né? Que é um negócio bem eletrônico, uma batida bem eletrônica. Realmente bem diferente dos rocks que a gente escutava na época, né? É verdade, já pegava aquela construção de verso, dos versos, né, rápidos do hip hop, do rap, e eles colocavam as batidas, a batida eletrônica, sintetizador, tal, e realmente era diferente do que a gente costumava ouvir dos rocks dos anos, né, essa 90. Essa música é muito boa. Legal pra caramba, seria isso que é... Cara, você sabe qual que é, né, Ivaldo? Sei, a abertura do Blitz, você fala. Abertura. Certo. Sim, tá, a primeira abertura, ok. Ô, Vinícius, você comentou, ou foi o Jonathan, desculpa, da música da finalização do Naruto, que é um pouco triste, tararau. Uh-huh. Eu lembro de outra que, pelo menos no anime, quando eu assisti, cara, e teve um momento que essa música tocou que, meu, você se sente triste ouvindo a música, acompanhando a cena. É essa música aqui, ó. Vocês vão lembrar na cara. 優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを primeira opening do Cavaleiros do Zodíaco volta, né? Exatamente. Volta do Cavaleiros do Zodíaco fase A, de Santuário. Essa música, na parte que ela tocou, no momento em que a Athena olha pro Saga e fala, meu, termina o que você tem que fazer, que ela dá a faca pra ele matar ela, que toca essa música, velho. Se eu não me engano, a gente viu essa artista. Megumi Okada, uma coisa assim. Eu anotei o nome dela, que é Yumi Matsuzawa. É Yumi. Fazer isso, né? Nossa, Megumi passou longe. É tudo igual. A Megumi Okada deve cantar alguma música de anime que eu confundi. Mas, essa música, ela não só é uma música muito boa, mas foi um momento importante pra gente, né? Que foi a volta de uma série que a gente adorava desde moleque, né? É uma série que começou tudo, praticamente, o hype dos animes aqui no Brasil. E, cara, eu fiquei muito empolgado quando eu li da possibilidade de ter uma série nova, uma coisa... Você tinha que ver a cara, Jonathan, do Vinícius quando ele viu Seiya lutando de novo. Cara, eu fiquei até feliz quando o Cavaleiros voltou. Apesar do Cavaleiro ser cagado na fase do Elysius, que é o mais que ele ia ver. É verdade, velho. E do Inferno do Elysius, mas essa primeira parte foi perfeita. Pô, é muito foda. Os primeiros 13 episódios, quando o Seiya, acho que é o Seiya, ele vai vestir a armadura pela primeira vez, faz aquela mistura de CG, né, atualizado com uma animação antiga. Tava lindo demais, velho. Eu fiquei empolgado pra caramba. Cara, e essa é uma opening que é mais... É diferente, né? Não é aquela opening com guitarra, com... Exatamente. Com o rock, né? É uma opening que é um engine, só que é na abertura. É uma música... E normalmente as músicas de final são calminhas, né? Essa música faz até sentido, porque querendo ou não, a saga de Hades, até as outras sagas de Hades que teve aí no universo Cavaleiros do Zodíaco, se você ver a batalha contra Hades, não é as outras batalhas que eles enfrentam, que tipo... Na verdade, Valdo, eu acho que essa música combina com a primeira fase do Hades, por quê? Porque é uma fase triste, que é cavaleiros, os caras voltando da morte. A saga de Hades é uma saga mais triste, mais pesada. Porque, meu, os caras vão lutar, vão pro inferno, não vai ter volta. É morte. É lutar pra tentar salvar e já era. Mas eu digo em relação da música com essa primeira parte. Na segunda já é uma música agitada lá. Sim. Cara, aí é uma música que, por sinal, começou a falar de Bleach, né? Sim. Da primeira parte. Bleach tem muita música. Tem bastante, cara. Bleach tem muita música. Eu, particularmente, eu gosto muito, tá falando de música calma, eu gosto muito do primeiro final do Bleach. Esse eu não lembro, galera. Tem como? Cara, então, Life is like a bot. Foda pra caralho, velho. É legal pra caramba. Boa. É legal pra caramba. Essa música eu achei que era Alanis Morissette que cantava. Depois eu fui ver que era uma japonesa. Aí, pessoal, vou botar um trechinho, beleza? Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along, who's gonna comfort me and keep me strong? We are all rowing the boat of fate. The waves keep on coming and we can't escape. But if we ever get lost on our way, the waves will guide you through another day. Dōku de iki wo shiteru. Tōmei ni natta mitai. Kurayami ni しされてただけ。 Beleza, cara, essa música é muito legal, boa. Essa, a letra dessa música é muito bonita também. Eu aconselho o pessoal a ir atrás. Ô, Everton, nessa pegada aí, coloca um pedacinho também da Number One, que é aquela música que eles tocavam no meio das batalhas, uma música em inglês, vocês lembram? Lembro, essa música é boa também. Parecia até aquela Anastasia lá, aquela cantora Anastasia. Cara, o Bleach tem muita música. Escuta aí. Que canta. Não, vamos, aproveitando que a gente tá no... Se não fosse o Bleach, a Adele não seria nada. Pessoal, aproveitando a gente tava falando das músicas calmas, que tem no Bleach também, nos finais, tem o clássico Thank You, né? É o segundo final, né? くれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ黄昏の街が赤く染まる頃何気なく道を歩いていた行き交う人の群れが増す午後なんとなく立ち止まってみたぽつりと空いた心の隙間埋めるように動いた携帯のまだ君は一人じゃないほらみな互いに支え合ってくのさ不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた悲しみが半分になった喜びは2倍に膨らんだ逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓ったいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Far away, far away 遠く離れて hora, velho. Essa música é legal, velho. Caramba, velho. Será foda. Pessoal, dessa banda mesmo, é uma música que chama Home Sweet Home. É muito foda. Essa também. Banda mesmo tem pegada, muitas mesmo... músicas legais, cara. Essa é o... Oh, não, sem contar as do... As do anime, as de anime, né? As de anime, cara. Ó, a do Homemade... É Homemade Kazoku, né? Eles mesmos. Eles têm uma música no Naruto que não é tão legal, né? Aquela Nagereboshi, que é um final. Tá, não lembro, sinceramente. É um final, então é esquecível. Mas eles têm uma música num anime chamado Eureka 7, que é muito boa. Você já assistiu esse anime? Já assisti. Chama Shonen Heart, é o nome da música. Eu vou colocar um pouco aqui, que essa música é muito boa. Vocês lembram que eles vieram aqui em um dos Ressaca Friends, né? É, depois que a gente parou de ir, começaram a vir os artistas. Isso, eles vieram pra cá. Muito bom. Tipo, a gente ia, aí sempre quando a gente ia era Super Sentai Spirit lá, que eram os caras dos Tokusatsu, né? É, cara, é a nossa galera, né? Exatamente. É quase 30 anos, aí, agora é isso aí. Aí eles perceberam que aquilo não era mais o que o pessoal assistia, né? Falaram, vamos fazer um esforcinho, né? Vamos renovar um pouco. Vocês vão falar mais algumas cara, do Bleach ou muita, a gente pode tem já tem mais jogar duas do Bleach que tem que falar, velho. Não, vai falando. Ó, falar. Eu ia falar duas do Bleach que, não, pra falar. Mim, pra mim eles... É porque elas, assim, a fase Soul Society é muito foda, é que eu mais gosto do Bleach. É a melhor fase do Bleach. E tem duas aberturas, a 2 e a 3, que elas são a representação dessa são fase. A representação que elas são do Bleach, boas. Cara. Tanto a música são boas, quanto a segunda que é do Overworld, né? The Techno Life. 失われてゆく笑顔と君を守りたいから響く僕の呼ぶ声されかね溶けそう風に書き消された手君を見つけ出す言えない痛み悲しみで傷ついた君も E a terceira, que é Shirin no Hanado, Hagmar Color, que são duas músicas muito boas e são aberturas lindas, velho. E Shirin no Haná, mais uma aí das queridinhas dos karaokês, essa, né? Essa também. A de Techno Life é difícil porque, cara, era difícil pra caramba pra cantar, pra, né? Então, pra reproduzir, né? Poucos conseguiam tirar. É, poucos conseguiam tirar. Não dá. Cantar já passa já um pouco além das minhas habilidades. É isso mesmo. Mas, não, a marcante pra mim, eu acho que era Shirin no Haná. Essa é boa. isso. Essa banda é muito boa, a Ignite Color. Fala algumas outras músicas. Pô, tem aí, a Pride, é do, que é do. É. Acho que é do Guda, né? É o Guda. É do Gundam Seed. É, cara, é muito também, louco. Pride? Caraca, o Pride é legal pra caramba. É do Gundam Seed, se eu não me engano. Não. Mas na verdade, eu acho que de anime eu não me lembro de mais nenhuma, assim, muito famosa, não. É, eles têm uma música no final, mas não é muito boa, é tipo. Mas a banda em si, eu já escutei, a discografia é legal, cara, a banda é legal. Cara, o bom também é que sempre quando tem umas músicas, você tem a lembrança do anime, mas às vezes você acaba indo atrás das bandas e tem boas surpresas, viu? Tem muita banda que eu conheci assistindo anime, muita banda boa. Somos dois, cara, são bandas que eu. Gosto até hoje, né? E o anime nem marcou tanto assim. Eu fiquei mais pro lado da banda do que pro anime. É, exatamente. Pô, essas duas. Assim, o Bleach tem. Eu podia falar de muitas mais aberturas, que o Bleach tem muita abertura boa, de fato. O Bleach consegue manter um nível de abertura. Por exemplo, o Bleach tem uma música, que nem a gente tava falando do Beach Crusaders no Hit in the USA, que é a quarta abertura do Bleach, que é de filler. É uma música do Beach Crusaders, que é muito boa. Chama Tonight, Tonight, Tonight. Let's go! legal. Ah, tá. Eu conheço também, é legal pra caramba. Será que ele não conseguiu manter o nível do anime, né? Ah, ele cagou. Putz, ele só consegue manter o nível das aberturas. Acho que eu assisti de novo. É, esses dias eu assisti todas as aberturas. Só tem umas aberturas assim que eles estavam economizando dinheiro, que eles só colocam foto, sabe? Sim. Mas não são ruins. Tem aberturas lindas. Tem umas aberturas da fase do Eco Mundo que são, assim, muito boas. Você lembra de uma abertura que, inclusive, a música é boa pra caramba, que é da fase que eles estão lutando contra o Aizen? Não, não, já lá no... É, eles invadem o Eco Mundo, aí voltam pra Terra, né? E isolam a Terra e eles começam a lutar contra o Aizen. E, cara, é muito boa se eu não me engano... Tem até o Ginyu Sai usando a espada de fogo dele lá na abertura. Não é uma música chamada... Não. Zambu no Melodia. Rambu no Melodia. Rambu no Melodia. Legal pra caramba essa música. 静かに幕は切り落とし覚醒の夜明けに青い炎限りの闇と葛藤手探りの日々僕らは負けを知らない弱さを抱きしめ歩いた新しい希望で時代を É a melodia do Rambo, é isso mesmo? É mais ou menos isso. É Rambúrio. Porque na fase do tem uma banda que coloca duas músicas no... Uma banda chamada Aqua Times, que coloca duas músicas em Alones, abertura, né? De Bleach. É Alones e Velônica, né? Ore da awai tsubasa Kimi wa sukoshi ao sugiru sora ni tsukareta dake sa Mou dare ka no tame ja nakute Jibun no tame ni warate iyo忍び寄ることで内側に灯火を襲って息はバリゴーからシャンダリアとは裏腹に足りない言葉の深みを何で埋めたらいいんだろう。どうわからないよ。せめて夢の中で自由に泳げたらあんな空もいらないのに。 Essa é uma banda que eu fui até buscar algumas outras músicas depois de assistir. Legal também. É boa? É legal. Tem uma musiquinha que assim que abre o Bleach, tem a figura do Kon, né? Daquele ursinho lá de pelúcia cantando. É legal pra caramba. Parece meio desleixada a música no começo, porque é com a voz dele, né? Ah, tem uma música. É, e aí final, continua tá legal falando. Pra caramba. É um final, é abertura mesmo. É um final? Não, é abertura, Oreta, né? Aquela... Ah, tá, sim. É porque tem um final. original do Bleach, a música é chama My Pace. Ah, tô ligado. É muito essa, boa também. Essa daquela banda, caramba, a mesma que canta as músicas daquele anime Bokeon Beach, né? Sunset Beach, né? Essa música é muito boa. 1つ数えて進めばいい3つ数えて考えりゃいいマイペースで進めればいい時が流れ取り残され焦る気持ちを忘れるなかれ無謀な挑戦所詮無駄と言われて諦めることなかれ Oh friends 苦しい時にこそ声を出していこう Oh friends 自分が目指してる方へ迎え É legal, ele tem umas músicas bacanas, mas é uma música. São músicas. Eles fazem músicas mais pop, né? No, sim, no, é bem diferente. Se eu não me engano, é o terceiro final, não sei te dizer, mas é uma música Bleach boa. Bleach é um anime com muita música. Tem muita música. Bleach e Naruto tem uma gama de músicas muito. Uma gama muito grande de músicas e músicas muito boas, né? É que o Naruto tem muita opening, muito final, então ele não consegue selecionar assim tão bem. Tem muita música descartável. São animes muito do Bleach, grandes. Eu acho que o Bleach ele consegue manter um nível melhor de músicas, sei lá. É verdade, em termos de música, se eu for pensar aqui o quantitativo, eu gosto muito mais de músicas do Bleach do que do Naruto. Naruto eu me lembro de 4, 5. Então, exatamente. Bleach, Bleach são várias, né, músicas legais. Inclusive até a qualidade de animação da abertura, né, também são mais legais. São muito boas. As aberturas são boas mesmo. É outro anime que eu acho que tem as aberturas muito boas. Aí você trouxe na ordem, cara. Aí é apelação. Apelação. Vamos falar um pouco de Melissa. É de chorar, pô. Foda pra caralho. alguém consegue colocar Melissa? Vou botar um trechinho agora. E Pior que Melissa é do primeiro anime, né? Pode crer, é do primeiro, a primeira série. Cara, é bom demais, é, o primeiro anime do Fullmetal, todas as músicas são boas, abertura. São todas. Legais. São quatro aberturas. Undo, que é legal pra caramba. Assim, a minha preferida é a última abertura, que é a do Azure Crypto Generation, que é a Hiraito. Nossa, é legal pra caramba. É muito boa essa música. Foda. Fullmetal é top. O Brotherhood, ele tem uma música, cara, que eu curto demais. Cara, eu vou falar pra você, ó, o do Brotherhood, eu gosto muito da primeira abertura. É, eu acho legal pra caramba também. Mas eu curto uma, eu acho que é a quarta abertura, que é a Period. É, pô, eu acho que eu sei Period. Qual é. Depois, se puder colocar um pedacinho, velho, é legal pra caramba. Curto, velho. Eu acho que é a quarta abertura. É a quarta abertura, não é? Do Brotherhood. Isso, exatamente. Cara, é porque eu acho, assim, a primeira da Yui, que é aquela música Again. Sim. Ela é bem legal a música, só que a abertura é muito boa. A abertura, como eles fazem a abertura com a música, a animação da abertura é espetacular. E aquele começo do Brotherhood, né? Pra quem já tinha lido o mangá, né? Sim. Foi mais ou menos quando voltou o Cavaleiros, né? E o Naruto, aquela mesma sensação. Pois é, cara. Saber que vai vir coisa boa aí. Magari kuneta, osoi ち人につまずく。あの頃みたいにって戻りたいわけじゃないの。なくしてきた空を探してる。分かってくれますように。犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。罪の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって。忘れちゃいそうな夜の真ん中、無難になんてやってられないから。帰る場所もないの。この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。懐かしくなる。 Fullmetal não é bom, é espetacular. É, então, eu ia comentar, poucas vezes você vê uma obra, independente, de ficção, pode ser um livro, pode ser uma animação, pode ser um desenho, um cartoon, que é tão coesa, tão coerente, tão tem tanta qualidade do começo ao fim, como o Fullmetal Alchemist Brotherhood, né, que é baseado no mangá, exatamente, espelhando o mangá. É esse é um negócio que eu acho, né, também, viu, Jonathan? Eu acho que é um negócio tão muito fechadinho, muito perfeito, cara. No independente da mídia, sabe? Verdade. E é fechado, Everton, de um jeito que não é assim. Ah, começa bem, aí dá aquela derrocada, no final não. Sobe o nível. Não, cara, vem num nível ótimo, assim, de expectativa, de mistério, de qualidade. Aí vai pro top do clímax, aí volta, mas não volta pra baixo. Volta pro nível ótimo e vai subindo. Cara, é tipo uma comparação. Se mantém estável, né? A qualidade dele é muito sim, calma, ele é tipo um... Perfeito, Everton. É que ele sempre bom, né? Não é uma série que começa ruim e vai ficando boa. Exatamente. Ou que é boa, fica ruim e fica boa. E o clímax não é... O clímax não é assim, o clímax fica bom. Não, o clímax fica ótimo. E aí volta pro bom. A qualidade é muito... Podcast sobre Fullmetal Alchemist. Merece, viu? Não, pessoas que estão escutando esse podcast. Vocês nunca assistiram Fullmetal Alchemist? Nunca leram Fullmetal Alchemist? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Pessoal, eu não sei o que fazer. Assim, assim que terminar, vocês vão abrir o Google... site de anime, baixar a série inteira. Não sei se tem no Netflix, se tiver, assiste. Muito bem, pessoal, vamos terminar por aqui então com o Fullmetal, porque senão a gente vai ter muita coisa pra falar e a gente não tem tempo hábil pra isso. E lembrando, pessoal, manda e-mail pra gente sobre as músicas que você curte, nerdpatriarca@gmail.com. Curte a gente nas redes sociais, Facebook é /nerdpatriarca, Twitter @nerdpatriarca. Acessem o site, que sempre tem informação, notícia, matéria e qualquer coisa que você ache divertido, tenho certeza que você vai encontrar lá. Valeu, vamos terminar o podcast escutando a música do filme do Fullmetal, que é Lost Heaven, do Lark Ciel, que é muito foda. Valeu! Yeah.